170. Complete a aproximação e chama agora a Torre Salvador em 118, minha dúvida. 2672, Salvador, 3170. Salvador, 3170, boa noite, tráfego avistado, ajuste padrão, cheque trem. Passado, Saramago, 1370. 3170, pouso autorizado, pistão zero, vento 070 graus, 059, 3170. Vive pouso, não, no zero, tá 3170. 18. 142, 1220, Salvador. Lua no mesmo meio, tem táxi aprovado via pátio principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pistão zero, ajuste padrão. Chame para decolagem, ponto de espera, torre 1862, no meio 06, tem um bom voo. Pátio principal, Juliette, Alfa. Correção, pátio principal, Juliette, Alfa, ponto de espera, 1861, no meio 06. Portugal 0 to 4, request proceed direct to the Mossoró. Stand by. 3520 novamente. C3520, informação em curso Charlie para Aracaju, eu tenho aprovado 190, senhor Coupé. Paciência da Charlie 0232. C3520, então autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190, direto, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após Aracaju. Controle 119.8. Aciona 5172, então 3520. Autorizado, Aracaju, nível 190, direto, recordo no zero, curva à esquerda, saída Puca, até Jamo, após o Aracaju. O controle Salvador 198, transponder 5172, então 3520. Correto, 3520, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar. 4. Receive center, cleared, fly head in Mossoró. Salvador, Gol 1714, para coordenar Aracaju 230. 1714, informação de Charlie, 2 minutos por cópia. Cliente, aguardando. Senhora Matheus, 0606. 3170, no solo 07, libera direito e chame solo em 121.9. 219, boa. Solo Salvador, boa, 3170. 3170, Batan, autorizado Alfa, Kilo, parte 3. Chame no parte 3, pronto para ingresso no parte principal, 3170. Alfa, Kilo, reportará o parte 3, 3170. Bolo 714, na escuta para cópia? Afirmativo. Bolo 714, autorizado para Aracaju, Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 230, Golf 677. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119.8. Aciona 5147, gol no 714. Cliente autorizado Aracaju, nível 230. Decola da cabeceira desta primeira curva à esquerda, saída Puca, Golf 677. Saída Puca, transição Caju. O controle de saída 119.8, transponder 5147. Procedimento correto no 714, plantão 4, chama em pronto para o posicionamento. Chama na pronto para o posicionamento. Pronto. Estamos fazendo autorizado a decolagem 10, o voo no 006. Solo Gol 1714, portão 4, para puxa acionamento. Portão 4 autorizado no 714, chamei pronto para o táxi, senhor. Chamará pronto para o táxi no 714. Voo no 606, decolou 110, chame agora o controle de Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 198, boa. No 70, autorizado ingresso no pátio principal, portão 07, 3170. Ingressa para o pátio principal, para o 073, Gol 606, bom dia. Contato, radar, decolagem, subou 350, saída PUCA. 350 na PUCA. Livre puxa o acionamento 3520, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi 3520. Controle Salvador, 1896, boa noite. Voo no 896, boa noite. Sua identificação desça para 12 mil pés, o altímetro em Salvador é 1903, chegada à Mare. Confirmando 2 mil pés, 1903, chegada à Mare, para o ILS da Puxa no 0. Voo no 896, obrigado. Ground 024, call now receive service, frequency 126.85, backup 125.45. Ground 024, call 126.85, backup 125.45, boa noite, Claudia. Boa noite. No 714, 1500203 Recife, táxi aprovado via Índia e Alfa, deu ponto de espera pistão 0, ajuste agora padrão. Chame pronto para protocolar de ponto de espera pistão 0, torre 18.6, 12.7.4. Chamará a torre em 118.6, 12, quando pronto para decolagem da 1.0, o 1.7.1.4. Quanto espera dar 1-0 pronto, o gol 1-7-1-4. Gol 1-7-1-4, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 070 graus, 05 nós. Livre, alinhar e decolada 1-0, o gol 1-7-1-4. Salvador, 3520, táxi com 53 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Recife. Recife. 6 horas, Recife, confirme 053 a bordo. 053 a bordo. Copiado. Tan 3520, táxi aprovado via pátio principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão. Ponto de espera pistão 0, chame pronto para decolagem, torre 1862 e 3520. Pátio. Juliette e Alfa, ponto de espera no zero, chama a torre 1862, tá? 3520, boa noite. Decolou os 1-7, chama agora o controle Salvador 1-9-8, o senhor tem um bom voo. 7, chamaram 7-19-8, obrigado, boa noite. Controle, gol 1-7-1-4. No 7-1-4, contato radar decolagem, suba e mantenha 230, saída PUCA. Sente, vai subir e mantenha 230. Existe a possibilidade de aprovar direto Aracaju? Quem modulou pro controle? Gol 1-7-1-4. Aguarde. Sente. 1606, cruzou 190, chame Recife 2085, alternão 2545. Recife 2625, 2545. Abre mar 1-2685. 1-2685, alterna 1-2545. Isso mesmo, bom. Salvador, boa noite, tá 3520, próxima ponta de espera, pronto. 3520, linda, cola, pistão no zero, vento 070 graus, 05 nós, 3520. Autoridade, velha e colada, pistão no zero, 1-7-1-4, centro Recife autoriza Aracaju. Pre- obrigado. Uma boa noite. Boa noite, 96 livre, aproximação, acusa estabilizado no localizador. Motor estabilizado no localizador, boa noite, 96. Cinco dois zero, Douglas 21, chama agora o controle Salvador em 119.8, senhor, tenha bom voo. 98, boa noite, Tan 3520. Controle Salvador, boa noite, Tan 3520, saída PUCA. Boa noite, Tan 3520, contato radar em decolagem, sub, mantém 190, saída PUCA. 190, Tan 3520. Nove meia? Consiga, boa noite, 96. Por acaso está realizando algum desvio? Não, tá voando. Tá pouco à esquerda da proa de Duna. Tem uma formação aqui, só tá livre aí, tá na proa 060. Ok, seguinte. Palme na proa de Duna, estabilizado no final do procedimento, ele é sexy aí. Ok, só uma. Só um cúmulo que tem aqui. Já livrou, tem que voltar pra Duna. Ok, seguinte. Salvador, poderia contar para 3520 Proa de Aracaju? Aguarde, mantenha a escuta 3520. 3520, graças. Bono 7-4, cruzou 120, chame agora Recife nas frequências 12685. Alterna 12545. 2845, boa noite, 1794. Estabilizando o localizador, boa noite, 96. Boa noite, 96, chame a torre em 118.612. 118.612, boa noite, 96. 203.60. É a próxima. 3520, por solicitação do centro, deverá manter a saída PUCA. Ciente, 3520, mantém. Salvador, boa noite, 96, boa noite. Sinal da 10, baixado trabalho. 8896, tráfego avistado, ajuste padrão, tem pouso autorizado, senhor. Pista no zero, vento variável com 2 nós. Teve pouso, 1013, igual no 896, pista no zero. Controle Salvador, 3520. Prossiga. Aeronave que decolou na nossa frente também prossegue para Aracaju, senhor? Isso mesmo, para Aracaju. Então, gol. TAM 3520 cruzou 150. Chame agora o centro Recife nas frequências 12685, alterna 12545. Recife agora 12685, 12545, obrigado, bom trabalho. Vovô. Oito nove meia no solo aos 29, libera a pista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, pátio principal, portão 10, gol no 896. Entre o gol 1896, Alfa, Kilo, pátio 3, portão 13, gate 13, gol no 896. Negativo, senhor. Após o pátio 3, o senhor ingressa no pátio principal para o portão 10, ou no 896. Ok, após o pátio 3, portão 10, ou no 896. Firme no 896, portão 10 no pátio principal, ok? 10, portão principal, ou no 896.